anggota kepala reglamen. Azul 4002. Chama Torre em Pano, 1895. 1895, obrigado. Telefone 1, agravo eu estou recebendo que o senhor está marcando 2.100. Confirmo, o senhor vai manter 2 no pé, 1 no meu pé, 1 no 500, confirmo. Azul 4002, bom dia, com a sua aproximação, aguarde pista livre, onde o chão chama de 1.0 no meio. 1.0 no meio, segue a aproximação, 4002. Gente, o azul 5048, após os desvios, voa e TAP. Luiz, que é tango, voa de volta e TAP, deixando para o 060. Nós que vamos ter localizado sobre até 1.05. 4082. Processo no 438, então seu chamado está em grosso, a terminal ele é o seria no 538, ou seja, hoje? De Léo, então, é no 538. E o seu pulso? Preciso, no seu limite, reserva 300 Salvador. Limitado pela 300 Salvador, já. 300. Certo, 300. Autorizado e eletroplay, ao último zero no meio, descabrei seu pé e ponto estabilizado. 16, vamos lá, estabilizado no X-ray, ao último zero, tá bom. Passando o uísque, expango, voo direto, dona, me chama até o nível 050. Dona 050, uísque. Alvo Romeu? Confirmo seu estimado da pouso. Um 6-4-0. Azul 5048, torre 118 decimal 95. Torre 195, obrigado, boa tarde. Eu lhe mandava o Torre Salvador, boa tarde, Azul 5048, no ILS, que sabia? Azul 5048, traca no estado, torre já autorizado. 90, vento 90, grau 90. Eu sou o Zano Zero, Azul 5048. Estamos com sorte, como atenção de regras de voo visual no corredor forte, posto cerrado. Estamos escrito no curso de esquerda na prova do 7-0. O limite será a nossa região 2-0. 2-0, eu falo que nós temos uma aeronave com prioridade de pouso, ela irá à sua frente, é mais um informe 2. Nossa radial 280, estou com você na 250. Rio para 250, limitado pela 280, foi esquerdo. Tá, engraçado como da Interlagos, o IS Patavito. Fecha passando o IS Patavito, reporta no Ceasa. Reportará no Ceasa, não é muito familiarizado com a área, senhorita. Patavito, tem uma testa pronta por 6 minutos. Gente, na prova por 6 minutos, e autorizada a fazer portão rotatória, voa direto em Guimaré. Rotatória, Ceasa, o IES Patavito, é o nome do alta. É, não vai em reportação na rotatória do Ceasa, não Ceasa, o IES Patavito. E uma Bravo Romeu, quanto está sendo o seu tempo total de voo? Seu tempo total de voo? E uma Bravo Romeu, o tempo total de voo? Passando o uísque que usou a completa curva à esquerda, na proa 190, limite permanente. No solo 46, livre à direita, na taxa Fox Trot, a liberar chama o solo Salvador, 121, décimo ao lado. Livre à Fox Trot, a liberar chama o solo 2 imagens, o sincero para o que é fora. Uniforme Lima Bravo Romeu, o senhor está agora em espaço aéreo Golf, não acerto conhecido no setor ao ingressar a terminal Ilhéus, o senhor chama de controle em 120 no final 1. Passando 1 quilo de mil para o localizador com o vestido pronto com 0 para estabilizar. Fica 150 a passar estabilizado o quilo do. Estabilizado no lote, o Luciano. A passando 1 quilo de mil, torre 1 com 8 do final 9 quilos. Prossiga. Qual foi o recebimento de dano para a solicitação de pós-graus? Durante 1,60 grau, 099. A presença da coerência dos usuários foi feita pela mente e pós-graus no 7. O whisky em sangue, então plano de instrumento cancelado ao 4,8, curva pela esquerda, base pela direita, pistola 7, chama o da final. Para a final, isso é certo. Papapá, Lima, Bravo, Uniforme. Whisky em Sango, solo ao 52, comando 5. Tiver na papá, direita, sinal para espécie livre. O papá, papá Lima, Bravo, Uniforme, até sobre a dois voos visual. Com quem você chamar essa porra? Controle, o Thiago, o pior, você está em direção para o corredor da lata. Tem que ir com o Thiago. Vai com o Thiago, o Thiago, o pior. O Lima, o Bravo, o Lima, o Bravo, o Lima, o Bravo, o faça o cruzamento entre o número 5 e o 7, pega o escudo de controle. Pode, eu escuto o controle. Posso avisar o seu ponto? Sou de Guaduana. O uísque, tiro do ouro, o instrumento cancelado ao 55, cruza a esquerda, bate pela direita, pistola 7, chama como da final. A Bravo do Campo, você confirma o tipo do equipamento? Informe o tipo do equipamento. Copiado. Uma Bravo de Palma, reporte liberando a nossa CPR. Pistola 7, o Ventura 50 graus 08 mal. Avisar o Golfo. Golfo, fechando a torre na frequência 1, 1, 8, 8, 9, 9. Transfere agora a frequência. 2275, Thiago, Thiago. Papapapá, Mike, Golf, Mike, você. Bom, esse mandador é o Papa Romeu, Thiago, Fiosca, Flora, Rotatória, Visual com Campo. Thiago, Fiosca, chame vertical de Rimaro, ajuste no 096. Camarada vertical do Rimaro, centro do ajuste, Thiago, Fiosca. Gente, mostra sobre o centro de voo visual de porta do Thiago, tempo certo. Para decolagem. Tente um esquilo, uma frequência livre. Controle de cego. Surge o cego, fresca, visual, copo das cadernas. O cego, fiosa, tráfego avistado, povo autorizado, sistema 7, o vento de 160 graus, 07 não. Livre, povo 07, cego, fiosa. Tráfego prosseguindo na final da 97 para pouso, já passou a posição em mar, decolagem a critério, somente o tráfego reportado no futuro, o vento 160 graus 07 na chama fora do solo. Decolou ao 01, não prossiga com o Prowisk, guarde os transferentes de comunicações. Agora a transferência está uma louca. Senhor Salvador, boa tarde, eu tenho 3745, quanto para dar um 04? 3745, autorizado, aliás, decolando. 10, vento 140 graus, 079. Hotel Romeu Golf, prossegue para o Whisky, transfere controle elevador no 20218. Transfere controle, Hotel Romeu Golf. 2950, daqui a pouco, obrigado pelo serviço. Salvador, muito bom dia, até 3604. Até 3604, bom dia, continua a aproximação. Tráfego da companhia, iniciando rolagem para o final 0, ajuste o time para o 0,6. Passou, escutar. Então, não, posto, eu tenho 500 pés, eu tenho de novo visual, então vocês me encontrarão no local de novo. Sobrevão vai ser Aratuba, aí é todos os anos. Gente, eu tô no meu grupo, eu não tenho permanente no controle. Escuta permanente, Globo. Lima, Paulo e Uniforme, prontinho para controle. Eu sou o Pedro de Pedro. Controle é o Michael Fox. segundos. Ok, já está no litoral aqui no corredor interlado. Está 6 milhas e avisou alguma pista. Tem um chefe até mais 20 mais no controle do Cialvo. Eu vou te transferir isso. Ok, o Rádio Flávio vai fazer um sobrevoo em Curaçao. A gente não sabe se andar com o Flávio. Sorriso, Salvador, eu vou passar para falar Mike of Mike. Mike of Mike pro Salvador, confirmando sobre o buraquinho? Afirmo. Mike of Mike, em momento autorizado sobre o buraquinho, quando houve a decolagem da pista 1-0 e foi maneiro para ser retirado do local, ok? Ok, obrigado. No 4, solo 09, libere direito, só o Salvador no 2, ano decimal 9. 2 ano 9, 4, 4, 7, 1, 4. Mike, esse Mike é Torre? Pronto, diga. Confirma quanto tempo irá realizar o sobrevoo? Aproximadamente 2 minutos. Não compreendi, 15 minutos? 2, 0, 2. Ok, gente, 02 minutos, então chame para o regresso, ok? Ok. Resposta retornada. O Mike está... livrando a área. Vocês prosseguem para a concessora agora, Michael ou Mike? 0-2-0-0. É na 200-1-0, ok, gente. Matei a cara do 200-1-0, sem interferência, informa a organização para a decolagem. Mas... Para 3.000 no meio. 3.000 no meio. Pode uma zona já na frente, pode dizer? Autorizado. Dado direto aerostar, chame sol controlado, o vento 140 graus, 099. Mike of Mike. Ai, que graça. Ainda fala no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 745, chama o centro de CQI, 28, decimal 3, 5, autorno 1, 2, 3, decimal 8. Chama o centro de CQI, 28, decimal 3, 5, autorno 1, 2, 3, 8. Relativo 10 para 2000, reporte estabilizado, pessoal de SXI da 10, chama 6330. Cessna 3, boa tarde, você é considerado Cessna 0? Vou manter o considero Cessna 0. Qual é o nome da obrigado pela ajuda com a Ponte Leda. Se puder continuar com o controle de sucesso, a Ponte Leda pode mostrar a Ponte Leda. Tá bom. Então, 3378, eu estou no nome da Ponte Leda. 3378. Da 3378, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste altitude 1106. Para a pista livre, 3378. Tirei 6213, visual 4210, nacional 210. Afirmo visual 6213. Tirei 6213, passo passagem do tráfego, autorizado, ele era e manter, que está por 0-0. Após passagem do tráfego no sinal, a linha que mantém pista 1-0, vou tirar 6213. Oxené 6330, follow 20, libera direito, chama o seu salvador no 219. Partiu, libera direito, 219, Oxené 6330. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0, grau 089. Autorizado, pouso pista 1-0, 3378. Boa tarde, sou eu. Lona 250, quando foi a um pouco mais à frente? Afirmo. Ok, graças. Falo aos 22, libera direito, falo com a dona do Jona desse mal macho. pressurizada, piscina 0, vento 1 é 0 graus, 1 é 0 nó. Decolagem piscina 0, a piscina 62 nó. 250. Bomba 250, precisa se contar com a Bomba da Colagem, que vai descer da Cuca Transição Caju para o 250. Cuca Caju 350, 250. Iniciando 904, 144. Zero, sim, eu controlo. Romeu, Alfa Romeo 1, se na outra frequência do setor eu cortar, eu parte em Alfa, em Alfa. Com a transmissão do destino 06, é cancelado as restrições de altitude em velocidade.